Durante o mês de novembro, uma série de reuniões aconteceram entre universitários aqui do município de Santo Antônio da Patrulha. Para saber um pouquinho sobre o intuito desses encontros, eu estou aqui com um dos estudantes engajados nessa causa, que é o Edenilson Costa. Tudo bem, Edê? Tudo bem, Thiago. Edenilson, qual o principal motivo dessas reuniões que ocorreram? Na verdade, a gente vem pleiteando, né, um apoio do município desde 2006... O ano passado também a gente chegou a ter umas tratativas aí com o prefeito, né? Só que sem muito sucesso, né? Então eu acho que a partir do que a gente viu no plano de governo, né, da nova gestão do prefeito Daisson, a gente começou a reunir, né, essas pessoas interessadas nesse auxílio, né, e começamos a movimentar mesmo, né, a divulgar, a convidar para reuniões, né, e articular uma nova forma, né, de conseguir esse apoio, né, que é através da formação de uma nova associação. É necessário essa formação, no caso? Sim, é necessário porque a prefeitura só repassa através de um convênio, né, com uma entidade regular. Uhum. Então nós estamos trabalhando para que isso aconteça. Né? A partir do momento que nós tivermos essa associação, no caso universitária, regular, a gente vai conseguir esse auxílio do prefeito. Né? Bom, durante as reuniões que ocorreram, foram duas, né, entre apenas os universitários. O que foi discutido? Em que pé anda já a formação dessa nova associação? Na verdade, a primeira reunião foi mais para esclarecer também um pouco da questão da ALP, né, a qual hoje a gente faz parte da diretoria, né? Uhum. E devido a gente não tá podendo conveniar com a prefeitura, né, por uma prestação de contas que ficou em aberto, né, nós resolvemos, e também porque a gente está com pouco aluno, né, associado. Uhum. Né? Então, se a gente começasse uma nova associação com sangue novo, com ideias novas, né, a gente conseguiria unir gente de mais universidades, que é o interesse da prefeitura, né, ajudar a todos os universitários. Então, a partir dessa nova associação, é que seria possível esse convênio, né, com a prefeitura. Nessa primeira reunião, parece que 50 alunos compareceram, é um número razoável até, né? Sim, até nos deixou bem, bem satisfeito e bem surpreso, né? Nós não esperávamos tanto. E eu acho que essa participação dos alunos, né, desses 50 alunos, eu acho que se deu muito em virtude do apoio que a gente teve da imprensa local. Tanto da rádio Itapuí aqui, dos jornais de circulação do município, né, que todos, de certa forma, abraçaram também a nossa causa e divulgaram, né, essa nossa ideia nos seus jornais, né? O que deu para passar para várias pessoas, né? Várias pessoas depois me perguntavam, queriam saber o que era, como é que estava acontecendo, né? Uhum. Desde já eu agradeço, né, todos esses meios de comunicação aí do nosso município que realmente nos deram uma grande ajuda, né? Como tu disseste, que um dos principais fatores que o prefeito Daisson gostaria de ver para então contribuir seria a participação de outras universidades e não apenas da Unicinos. E parece que já há 6 universidades participando, é isso? Sim. Na primeira reunião nós já escolhemos uma comissão, né, representativa, utilizando dois representantes de cada faculdade, no caso, que usam o transporte, né, do município para ir até as suas faculdades. Uhum. Então, temos alunos da Facus, da Uniriter, da Ubra Canoas, Ubra Gravataí, Unicinos e Facat também. Todos eles foram escolhidos, né, nessa própria reunião mesmo e depois participaram da reunião com o prefeito Daisson. Bom, esse é outro ponto que é interessante te comentar. A reunião com o prefeito aconteceu na sexta-feira passada, né? Sim. Eu, inclusive, conversava com ele dia desses e ele me falava sobre o sucesso, inclusive, da reunião. Ele não esperava a participação de tantos estudantes e nem de tantas universidades envolvidas, no caso, né, através desses estudantes. E ele falou já em algum valor para se ter como base, que seria em torno de 100 mil reais. Qual foi mais ou menos o cálculo feito para dar esse valor? Na verdade, né, a gente sabe que o município não poderia custear 100%, né, das nossas passagens, uhum, até devido aos valores, né? Cada empresa tem um preço X, né, um preço estipulado, de acordo com a distância da faculdade, a comodidade do serviço prestado também. Né, isso dificultaria a gente chegar num valor X para cada aluno. O que a gente fez? A gente trabalhou em cima de uma perspectiva de 30% para cada aluno. Certo. Né? Desde que este aluno esteja associado a essa nova associação, que agora vai se formar em seguida, e que esteja disposto a prestar uma contrapartida para o município, uhum, através de serviços comunitários, sociais, né, em algumas horas por mês ou por semana, não sei. Isso vai depender da disponibilidade de cada aluno associado, né? Uhum. Quantos alunos, em média, tem o município hoje que saem para estudar fora? Olha, a gente fez um levantamento a partir das listas das empresas de ônibus, né? Sim. Da lista de transporte, né? A gente chegou numa média de 630 alunos, uhum, né? Que saem todos os dias e que usam esse nosso transporte, né? Certo. Por falar nas empresas, algumas estavam meio receosas, né, quanto a essa formação de uma nova associação, pensando que poderiam perder os seus alunos. Eu acho que isso não confere, não é um motivo de preocupação, na verdade, né? Não, na verdade, o nosso objetivo, né, enquanto universitário, é garantir o nosso auxílio, né? Sim. É o repasse da prefeitura direto ao aluno, né? Quanto às empresas, o próprio prefeito esclareceu bem isso, né, que não vai interferir de forma alguma nas linhas, né, não vai ter esse contato com as empresas. As empresas vão tratar diretamente com a associação. Uhum. Né? Essas empresas estavam com um pouco de receio de nos fornecer essa lista, né? Com medo de que se fosse criado feita uma licitação, alguma coisa assim, para trocar o transporte, né? Uhum. Mas eu acho que no primeiro momento esse não é o objetivo, né? Até porque essas empresas já vêm fazendo esse transporte há bastante tempo. Até um vínculo, né, entre os motoristas e os alunos, inclusive. Sim, justamente, né? Até fica mais cômodo, né, para os alunos, né, que já estão acostumados com aquele motorista, com aquela empresa, né? Já conhecem as normas, as regras, né? Tem as suas regalias dentro das empresas, né, uhum, junto com os motoristas, né? Uhum. Então, acho que não cabe a gente, né, trocar simplesmente, né, as empresas de ônibus assim e deixar a deriva, como digamos assim, né, essas empresas que já estão há tanto tempo aí, né, no mercado, né? Uhum. São empresas do município, né, que geram impostos pro município. Sim. Né, empresas familiares, eu acho que é importante fomentar essas empresas também, né? Eu acho que o transporte universitário auxilia bastante nisso. Né, já que todos os dias saem ônibus daqui, né, uhum, para as suas universidades. Bom, voltando à questão da contrapartida, o prefeito Daisson falava, inclusive, que essa contrapartida não precisa ser propriamente um serviço prestado, mas pode ser também, por exemplo, a formação de alguns projetos que venham a beneficiar a própria juventude. Sim, justamente. A gente sabe que é de interesse do município, né, da administração municipal, criar um setor ou departamento de juventude. Uhum. Né? Então, eu acho que esses universitários, né, tem um grande potencial para ajudar nesse departamento. Né? Tanto na colocação de ideias, né? A gente sabe que a juventude tem várias ideias novas, uma grande força de trabalho. Né? Uhum. Então, acho que se a prefeitura puder contar com esses universitários para projetos, para discussão de ideias, fóruns, seminários, essas coisas assim, eu acho que é fundamental para o desenvolvimento da nossa comunidade, né? Uhum. E para a integração mesmo desses alunos, né, que entraram para suas faculdades e posteriormente vão entrar no mercado de trabalho, né, se é que já não estão. Sim. Né? Então, acho que é bem válido, né, essa questão dessas contrapartidas. Né? Não é uma questão de trabalhar para a prefeitura em troca de uma verba. Não, é a integração dos universitários patrulhenses na própria comunidade. Uhum. Né? Tentando trazer benefícios para ela, inclusive. Sim, justamente, né? Aproveitando-se da sua experiência que é adquirida nas faculdades, nas uhum, universidades, né? Para trazer um pouco mais de benefício para a nossa cidade, né? Uhum. São várias formas de se criar projetos, né? A gente pode. Um colega nosso, né, o Berbacha, ele citou a ideia de uma feira de profissões, né? Onde alguns universitários pudessem ir até as escolas do município, né, falar a respeito do seu curso, o que forma, o que faz no seu curso, qual o mercado de trabalho, né, depois disso. Uhum. Né? Os alunos de licenciatura, né, acho que na sua grande maioria podem auxiliar nas escolas também, né, aos sábados ou em algum horário específico, uhum, marcado previamente. Enfim, o pessoal da enfermagem pode contribuir numa campanha de vacinação, por exemplo. Justamente, também, né? Justamente. Os alunos do direito também, né, podem prestar esclarecimentos a respeito da legislação brasileira, uhum, alguma coisa assim, né? Faz falta em Santo Antônio, né, esses movimentos, né? Assim como teve ação comunitária, né, que esse tipo de trabalho não seja uma vez por ano. Uhum. Né, mas que nós, como universitários, possamos contribuir para o município, né, no do decorrer do ano, né, durante toda, sei lá, durante uma vez por mês fazer algum evento, alguma coisa assim.